Em uma incursão por volta de 21 horas desta terça-feira, fazendo uso de cão de faro da unidade K9 da Guarda Municipal de Foz do Iguaçu, duas guarnições da GM localizaram no guarda-volumes da Rodoviária Internacional de Foz do Iguaçu pouco mais de 27 quilos de maconha. Graças ao sistema de identificação dos indivíduos que utilizam os serviços do referido estabelecimento, foi possível aos guardas descobrir que a bagagem pertencia a uma mulher identificada como Ivete Maísa Silva Santiago dos Santos, de 23 anos, que teria entregue as malas em companhia de Jonas Leôncio dos Santos, de 38 anos. Estes, porém, não estavam no interior da rodoviária, mas teriam sido vistos por populares tomando cerveja em um bar próximo. As guarnições imediatamente deslocaram-se ao referido bar, onde ambos foram localizados e receberam voz de prisão pelo crime de tráfico de drogas. A garota assumiu a propriedade das malas, mas alegou que não tinha conhecimento do entorpecente que lá estava, tentando dizer que alguém teria plantado as drogas em suas malas dentro do guarda-volumes. Já por sua vez, Jonas informou aos guardas que estava apenas fazendo o favor para a garota em ajudá-la a levar as pesadas malas ao guarda-volume em troca de uma cerveja. Fato esse desmentido pela troca de mensagens encontradas nos celulares de ambos. Eles foram levados juntamente com o entorpecente para a Delegacia de Polícia Civil, onde foram autuados em flagrante, ficando na carceragem provisória da delegacia, aguardando decisão da delegada de plantão e da justiça. Em vistorias na rodoviária antidrogas, com o detector MIA da unidade K9, enquanto vistoriávamos o guarda-volumes, o cão localizou um invólucro grande, uma bagagem, e marcou o que tinha odor de narcótico nessa bagagem. Aí abrimos, olhamos e constatamos se tratar de maconha. E olhando no scanner do guarda-volumes, que eles escaneiam as RGs dos depositantes, vimos a imagem de uma senhora. E alguém passou ali e falou: olha, o pessoal está na lanchonete ali do Peixe, em frente à rodoviária. Deslocamos até essa lanchonete e constatamos ali a presença do casal. Aí damos voz de prisão para eles e os trouxemos aqui para a delegacia. Essa droga estava escondida no quê? Ela estava dentro de uma caixa de papelão e envolta em fitas adesivas, várias camadas de fitas. O trabalho do cão farejador foi fundamental para a localização da droga, né? Exatamente, foi imprescindível. E humanamente falando, seria quase que impossível ali detectar. Mas graças ao olfato apuradíssimo do cão e o treinamento também, se tornou um trabalho fácil e resultou na apreensão aí de 26 quilos de maconha e 2 traficantes. Esse casal, o que deu de informação para a polícia e para a guarda municipal? De início eles falaram que não tinham nada a ver, que não conheciam, não se conheciam. Aí ela diz que mora no Nordeste e ele mora aqui em Altônia, no Paraná. E agora, olhando o celular do rapaz aqui, vimos que ele, enquanto nós estávamos fazendo vistorias na rodoviária, ele estava se comunicando com outra pessoa que estava tomando cerveja e que provavelmente nós não teríamos localizado a droga. Então isso prova que eles estavam envolvidos ali nessa situação de ilicitude. Os dois, então, flagrante na sexta? Os dois. E agora vamos fazer a entrega deles aí para a autoridade policial, para as medidas aí legais. Segundo ambos, a viagem seria para Curitiba e de lá para o Nordeste brasileiro. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.